Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus denominou o dia de sua vinda como a consumação do século, o ponto para o qual a história humana caminha, quando todos os destinos convergirem para aquele que trará à luz tudo que hoje jaz nas trevas da incompreensão e do esquecimento. O Senhor fará justiça, manifestando os desígnios de todos os corações, e somente Ele será exaltado naquele dia. Mas antes que esse glorioso e terrível dia venha sobre a humanidade, temos uma obra a fazer. Ir pelo mundo, vivendo e pregando o Evangelho. Esta é a vocação dos cristãos, pela qual encontramos a única razão de nossa existência num mundo cansado e corrompido pelo pecado. De todas as dimensões da pregação do Evangelho, até que o Senhor venha na consumação do século, fazer discípulos é uma tarefa imperativa. Cristo deseja viver na vida de seus seguidores, em todos os momentos e circunstâncias, e não deseja ser apenas uma companhia ocasional, superficial, de fim de semana. É esse companheirismo íntimo e constante a única forma de aprender do Mestre como se colocar diante dos desafios da vida enquanto vivemos pregando o Evangelho. Evangelho cujo conteúdo é todas as coisas que Jesus ordenou, nem mais nem menos. O Evangelho é a verdade de Deus encarnada por completo em Cristo, e não podemos ser coerentes com Ele enquanto escolhermos o que nele nos agrada e rejeitarmos o que não entendemos ou não estamos dispostos a viver. Carregar nossa cruz em submissão à vontade e direção do Senhor é a única certeza de que poderemos enfrentar todos os desafios na plena proteção e comunhão com Deus, pois ali teremos chegado em obediência à sua direção e não por rebeldia teimosa. Dessa forma, pregar o Evangelho é viver e proclamar a verdade de Deus ao mundo, onde quer que o Senhor nos conduzir, e em obediência fiel, elevemos a Deus o nosso mais precioso desejo, aquele que queima no fundo do nosso coração, dizendo a Ele: Ora, vem, Senhor Jesus. Creio ser.